André Cedeiros, o Mural de Ibicoara. E essa é nossa! Música do Ítalo Cigano, sucesso em todo o Brasil! Ítalo Cigano, sofrendo e bebendo. Amigo, vamos tomar uma gelada. Cadê a sua namorada que não vejo mais contigo? A conversa que está rolando agora é que ela foi embora e largou você, amigo. Pois eu estou aqui pra conversar. Se quiser desabafar tudo do seu coração, amigo, conta o que te incomoda. Põe logo tudo pra fora, confiar no seu irmão. A gente terminou e eu ando fingindo que não tô sofrendo. Mas quando estou no bar com os amigos bebendo, e toca aquela moda e me lembra você, aí me faz sofrer. A gente terminou, pois ela não me liga, não tá me querendo. Estou feliz por fora e morrendo por dentro, pois essa bandida me deixou sem chão. O que é que eu faço agora com meu coração? Contigo, a conversa que está rolando agora é que ela foi embora e largou você, amigo. Pois eu estou aqui pra conversar. Se quiser desabafar tudo do seu coração, amigo, conta o que te incomoda. Põe logo tudo pra fora, confiar no seu irmão. A gente terminou. Agora com meu coração.